Sistema 254. Oito, sala 58, libera a esquerda, estaciona a parte direita, a ponte livre. Faixa 2-0, flotil. Prometo para Guarulhos. Faixa 2-0, Salvador Guarulhos. Via roda do Panda, Zulu 1-0. Postango Bravo Eco, DCT. Lisboa 260, saída da El Leda Motiva. Decola puxando 0, primeira curva à direita. Aciona 5073, controle 119.35. Ótimo, nível 260. 260, pode correr. Para o acionamento? Filho, vai acionar repost táxi, faixa 2-0. Botar para o táxi. Estou trabalhando 867. Enquanto a porta, 4 horas. Confirme o PAB? 158. 158, copiado. Táxi via pátio, Índia. Ponto de espera, torre no 8195. Ajuste no 010, gol no 867. Aguarde o chão em 254. Aguarde o chão em 254. Informação Índia, como a fonte nível 9 tiveram. Aí 2788, Índia confere e bate foto. América 229 autorizado, bloque a porta Índia para ingresso parte principal. Ok, iniciando ou reportando, pode ser. América 229. Plano 255, sendo identificação, autorizado via chegada Bonfim. Desce montanha 4 mil pés, altímetro 1010. Via Bonfim, 4 mil. Boa, Deus. Serra Delta Juliette. Serra Delta Juliette no Paito 3, já em comum acordo com o Infraero para um cheque que voltou aproximadamente 15 a 20 minutos em marcha lenta. Sentiu o cheque na própria posição? Positivo. Tente o Serra Delta Juliette, 135 contra 09, autorizado, reporte ao término. Certo, escuta, recomendado ao término. Aguarde, 32 no meio. 2788.4. Azul 2788.4. Para 4, azul 2788. Azul 2788 para Serra Brava Uniforme Foxtrot, via Zulu 9, nível 170. Saída lotar, decola fechando a zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5171 no controle, 119.35. Serra Brava Uniforme Fox, autorizado via Zulu 9, nível 170. Decola dando zero, primeira curva à esquerda, saída lotar. 5171 no transporte, 1935 no controle, PTJ 278 azul. Correta, próximo ponto azul 2788. Controle Salvador, muito bom dia, voo 1867. No 8, na correção, voo no 867. Contato radar, sobre via Arbor, nível de voo 360 autorizado. Arbor Lenço, 360, acelerando, voo 1867. 488 PLD, 4 horas e 10 pontos. 88 PLD? Afirmo, 88 PLD. Autorizada à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10, 10, o sistema 254. Gente, direita, Índia, ponto de espera 1895, 10, 2-0, essa nave está para o carro. Confirma o teu adulto, pasta 2-0. 23, 2-3 agora. O 2, pasta 2-0, táxi até o hotel, lá, chame pelo número 3195, ajuste no 0, 1-0. Pasta 2-0, até o hotel, lá 2895, ajustado 1-0, 1-0. 3-2-1-6, autorizado pushback, afastar. Autorizado, está 3-2-1-6. agora está pronto, Chané 254. Chané 254, autorizado a decolagem, pista 10, vento 090 graus, 169. A gente decola, pista 10254. Chaleia 226, bom dia senhor, identificação autorizada via chegada Mário, desse mantém a nível de voo 050. Via Mário 050, Chaleia 226, identificação. Acho que é o D0, autorizado cruzando 028 para Delta na Delta Sono 2191. Fazer cruzamento, Delta 2191. Chaleia 6254, decola 210, controle 1 no 9.35. 935, 6254. Chama controle? Poxoné 6254. 6254, contato radar, sua via Dael, nível de voo 360. Dael 360, poderia voar Leda 6254? Afirmativo, após 2000 Leda. Após 2000 Leda 6254. Voo no 867, chama Centro Recife no 26.0, alterna 128.8. 260.288, boa. Também. Falo para 720, cruzou aqui para nada. Pastor 20, mantém a posição. Zero autorizado ingresso no pátio na Taxi Alpha, Índia, pátio 1, no ponto espera torre. 118.95, ajuste altímetro 0, 0. Alpha, Índia, pátio 1, né? Pode ficar a gente falando. Azul 771, identifique, voe Itape, Itape, intercepta via chegada a Mari, aposte para a descida. Azul 771, no contato radar 57 milhas sudoeste de Salvador. Aguarde o Chaleia 6226, voo Itape inicialmente, aguarde para voar Zona, número 2 para aproximação. Gente, voando Itape 6226. 262-26 desse mantenha 3 mil pés livre da restrição de altitude no fixo, sabe? Restrição 3 mil pés, 1-255 tem condições de voar, Duna interceptar o localizador? Afirmo. Sente, voo Duna, 2 mil pés, informa estabilizado, Duna 255. 2 mil pés, descendo, formará estabilizado, bom dia, para a posição Duna, 255. As 2728, reporte táxi, escondendo equipe solo. Entendi, está autorizado então, fazendo a causa de equipe solo, 2728. Afirmo, escondendo equipe solo, chame táxi, que é o 2728. Para informação, temos um Boeing Regional fazendo giro de motores. Ciente do Boeing, na verdade, está fazendo teste, o azul 2728. Boeing Regional. Ah, ciente do Regional, 2728. Solo Salvador, aqui é o American 209, informa o fim do reboque, bom dia, obrigado. Sente. Controle 1 no 9.35. 1935, 3216, boa. Eu vou Duna, desça para 3 mil pés, aguarde autorização para sinal ILS. Duna 3 mil pés, aguarde, para sinal 2.0. Controle Salvador, o TAM 3206. TAM 3206, contato radar, suba via Momo, nível de voo 370. Via Momo, 370, 3206. Latitude 0, vento 1, 00 graus, 25 graus. Meia 254, chame Centro Recife na 25 décima 1. 251, meia 254. Chame a 626, deixa mantém a 2 mil pés. 2 mil pés, tá chegando a 2 mil pés. Azul 271, foi com o direito na Prodiduna, reporte para a descida. Vamos lá, repetir para descer o 2771. 135. Passou 20, controle 1965. Controle Salvador, boa tarde, passou 20. Passou 20, contato radar, suba via DAEL, nível de voo 260. Via DAEL 260, passou. 771 de alta descida. Azul 2771, no desse, mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro na 0 na 0. Azul pés no 0 na 0, 2771. Pode voar na Prod Protio, tá 3216? Tá 3216, autoriza inicialmente Cogbo. Cogbo, 3216. Voo 2, 1, 2, 5, tá visão com campo, estabilizado. Bola 255, torre 1, 1, 8, desse, 95. 295, boa. Chalé 626, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, informe estabilizado. Estabilizado, recontrole estabilizado, Chalé 288. Controle, boa tarde, autorizado, pouso, pistola 0, 0, 0, 9, 0, graus, 1, 1, 6, 9. 0, pouso, 9, 0, 2, 5, 5. Maceió, confirma a autonomia? 59, agora. É, 5 horas de autonomia. Alternativa Maceió? Azul 2728? Afirma. Autorizar ataque até o ponto de espera, que é parte do Ninja no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 1010. 1010, autorizar o ataque sobre a parte do Ninja, ponto de espera 1895, 2788, boa. posição, Valor, muito boa tarde, Oceano 6320, informação Índia. Oceano 320, bom dia, Oceano, identificação, autorizado via chegada a mar, e se mantém em nível de voo 070, altímetro no 090. Identificou, chegada a mar, 10070, comunidade, Oceano 6320. Oceano 6141, reautorizado, nível de voo 060. Na 6141, desse mantenha o nível 060. 060, 6141. 2771, desse mantenha 3000 pés. 3000 pés, 2771. Oceano 226, torre 118, decimal 95. 295, Oceano 226, bom dia. 771, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, decimal tenha 2010, informe estabilizado. 2000 pé, autorizado ILS, coitado estabilizado, 2771. O Xané 6315 voo e toque. Em toque, intercepta a via chegada. Bom dia, sou o Xané 6226, marcador, com o campo a vista. O Xané 6226, continua a aproximação, informa o que está ali. Guarda, autorização, Xané 6226. Solo 2-1, direita, solo 2-1, acima 1. 1-2-1-1. Aqui. Bom dia. Solo 2-5-5, chamou o Saulo? Solo, bom dia, 1-2-5-5, estou boa. Bom dia, Solo 2-5-5, autorizar ataque para o Pátio 1, via táxi Alfa, Juliette, portal 04. Velocidade indicada? Descendo a 3.010, aumento com 2.0. Gente, revisou para 2309, deixando a minha 315. 2309. Na 32, na minha chama centro Recife, no 2685, alterna 12545. 2685, alterna 2545, então 3296. 0090 graus, 179. Ele pode achar na 226. 19 decimal 35. Na 320, voo ITAP, em descida para 4.000 pés. ITAP 4.000, ouça a minha 320. 771 está visual com a pista, está estabilizando. ATB 771, complete aproximação, Chime Torre 1, 98, decimal 95. 295, 2771. Chime 6315, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, desse mantenha 2 mil pés em forma estabilizada. Continuar aguardando a pista livre, 2771. As 2788, alguma coisa 2782. Xenia 2626, autorizar ataque para parte 1, no via taxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, Xenia 2626. Tem estrelado a colagem, então, 0, 2, 7, 8, 8. Autorizado pouso, pista no 0, 0090 graus, 069. Autorizado pouso, 2771. Chime 6320, desse mantenha 3 mil pés. Ajuste 1009 no momento. Reduzindo velocidade para 200 mais. 3009, reduzindo 863,20. Chime 6141, desse mantenha 4 mil pés. Ajuste 1009. 1.8, ajude o altímetro no 009, reporte no ponto 0 da altura. Controle azul 2788, saída defesa rotar, passa 1.700 pés. Azul 2788, contato radar, suba via lutar, nível de voo 170. Relotaram linha 1.170, 2788 azul. Passa 2.0 na escuta, prossiga. Pastor 20, cruza nível de voo 150, chame-se a para o Recife, 125, decimal 1, alterna 133,25. Fono 251, alterna 3325, pastor 20, chama Recife. Chame 6315, estabilizou? Estabilizou, 6315. Complete aproximação, chame torre 1, 98, decimal 95, chame 6315. 295. Chamé 6320, desse mantenha 2 mil pés, autorizado final do procedimento, ILS X-Ray em forma estabilizada. 2 mil, autorizado com o procedimento, só estabilizado em X-Ray, eu chamei 320. Autorizado ataque até o 43 e ataque foi alfa, aquilo quando lá o processo sinalizador. Aquilo para o 43, 2771. Um bom noite, ataque seu B. Gente. Na hotel, chame a torre 1, ou noite decimal 95, para cruzar. Juno 8. Boa tarde, foi? Sete, quanto tempo a espera? Tá, o céu, tá bom, boa noite. Seixas, mantenha assim condições dos outros 500 pés, você pode passar no através do farol da barra, o hotel Serra Charlie, adicione o código transponder posição normal, código 0145. O hotel Serra Charlie copiou o controle? O Serra Charlie mantenha 500 pés na escuta permanente do controle, reporte passando no travesso fora da barra. Chamar 6141, reduza sua velocidade para 200 nós, desce mantenha 3000 pés. Retornando para 2009, descendo para 2000 pés, o Xenon 141. 3000 pés, o Xenon 141. 3144, acione a identificação, autorizado via chegada a Mari, isso mantém a nível de voo 050. 050, via pode voar direto em TAP? Autorizado pode estar voo de TAP, em TAP intercepta via chegada, altímetro 1009, então 3144. TAP intercepta 3144. Afirmativo. Nível 050, altímetro no 009. Obrigado. Chanel 320 estabilizou? Localizador, tem capacista 6320. Chanel 320, complete a aproximação, chame torre 198, decimal 95. Pode chamar torre 295 ou chamar 320. Boa tarde, até daqui a pouco. Chamei 6141, desse mantenha 2000 pés, autorizado final do procedimento, informe estabilizado. 2000, autorizado final do procedimento, reportar estabilizado, chamei 6141. Chamei 6141, o tráfego que procede na aproximação, agora 1 milha de Simbra, um Airbus 320 da companhia com 170 de ground. Ok, vai iniciar a redução, chamei 6141. Informarei de estar livre. Ah, pode ser. Xené 6141, Solos 32, direita Solo 12 décima 1. Solo 2, 1, 4. 1, 2, 1, 4. Aeronave já passou externo, mantém a posição, 1, 8. Autorizado ataque para o Pátio 1, via ataque foi Alfa, Juliette, portão 1-1. Azul número 2. Autorizado, Rússia 3, 3. Canem 1-4-1, como recebe solo? Sobal com a 10. Chamei 6141, reduza para aproximação final e chame torre 118, decimal 95. 95, Salvador 6315. Chamei 6315, autorizar ataque para o pátio 1, via ataque foi Alfa, reportar ataque 6 Juliette. Alfa, reportar ataque 6 Juliette. Então 3205 copia. Oi, copia. Autorização do Paraguarulhos, via peso 10, nível de voo 340. Saída da Elda da Motiva, decola pistola 0 com primeira curva direita. Transponder 5421 no controle Salvador, operando a frequência 119.35. 340, peso 10, até Piraí, decola 10 com curva direita, na da Elda da Motiva, acionado 5421 no controle 119.35. Então 3205. Então 3205, deixamento está correto, chame pronto. Sente. A aeronave já passou externo, o Bruno 8 ciente, tá pronto, porém a aeronave já está sequenciada, ok? Não tem problema. Primo, o modelo operacional da 2 não autoriza nenhuma alinhagem para decolagem, nenhuma aeronave pode iniciar a decolagem após a aeronave já ter passado externo. Mantenha a posição em aguardo, Bruno 8. Direita solo 2-1. Livrando, tá bom, 2-1, 3-0, obrigado, 3-0. Tá. 2-1-10, autorizado a direita 1-0, tá 3-1-4-4. 3-0, mais cobra. Solo Salvador, boa tarde, do cenário 6-3-0, livro. Para o Sul 506, reporte passando através de Pituaçu para a transferência de comunicações. Bruno 8, após a aeronave na curta final. Após a passagem da aeronave na curta final, autorizado, ele vai manter o visto no zero, no contrato. Pátio 3, posição 05, China 6320. Para o 6320, então, alça aquilo, pátio 3, posição 05, ouça 6320. O Xené 6315 vai manter a posição, entre em contato com o Junto Infraera, mesmo quando se aguarda na taxa alfa, devido ao portão 03 estar ocupado. Ok, vai manter. Passaria 2230, pronto, cópia. Copia. Autorização Salvador Vitória da Conquista, nível 180. Sai da Arbo, após a Arbo Elefo, Elefo Piló, após virar direto Vitória da Conquista. Decola da pistola 0 com primeira curva direita, transponder 5170, controle Salvador, operando a frequência 119.35. Alterador 230, cotejamento está correto, chame pronto, na remota no 2. Sim. 3144, poderia voar, dona? Autorizado, informe estabilizado, então 3144. Vamos lá. Paulo Salvador, Xenar 6141, olhe para você. Xenar 6141, autorizado ataque para o pátio 1, via taxiway Alpha. Repórter, taxa 6, Juliette. Autorizado, taxa 4, 1, via taxa 6, Alfa, repórter, taxa 6, Juliette, taxa 6, Alfa, patrão. Gente, apenas por informação, seu modo off está bastante intermitente. Estou intermitente? Negativo. Agora eu recebo o modo alfa, porém negativo o modo charge. Yes. 09. Fazer a nave da companhia, gestar o 9-6-6-1-5. O Xenia 6141 autoriza a táxi via Alfa, Juliette, portão 1-1. Alfa, Juliette, portão 1-1, a Xenia 6141. 239, controle 1, 9.3. Alba. Controle Salvador, Romba 18. 18, contato radar, sobre a via Conge, nível de voo 190. Romba 18. Cruza o eixo da 1-0 e para pessoas que circuito pela direita não se está presente o hotel 7. Certo, cruzar o eixo da 1-0 para presente. O pato de destino seria o pato 4, tá? Preenche, hotel 7. Ok. Gente, quando ele se pedir solo, só reporta quando for fazer novamente o Serra Delta Juliette. Serra Delta Juliette, reportará como faz agora. Gol 964, acione a identificação, autorizado via chegada a mare, isso mantém o nível de voo 050. Via mare, 050, pode voar. Autorizado, gol 964, em TAP, intercepta a via chegada. Já, via chegada. Ali, está presente direto, autorizado, tráfego direto até o PAT 4. Afirma, afirma na presença direto para o 4, após a escuta final para o PAT 4, o hotel 7. Autorizado, então direto até o PAT 4. B2788, chame centro Recife no 2685, alterna 125, decimal 45. 125, 125, alterna o 2788, ele acabou. Tá, 3144. Tá, 3144, torre 1, 9.3.95. 2.3.95, obrigado. Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, acione identificação autorizada via chegada a mão, reporte para descida. Certo, Charlie. Considerando só os 45, no código já conhece. 3144, autorizado pouso. Pista 10, vento 1100 graus, 189. Certo, de pouso. Ó, tá 3144. Tempo, por gentileza. 1100 graus, 189. Obrigado. Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, desse mantenha nível de voo 060. Ajuste de altímetro no 009. Para 060, Delta Romeo Charlie. Gol 964, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, em forma estabilizado no localizador. Altímetro 1009, liberado na restrição de altitude no fixo estado. Obrigado por chamar de estabilizado, livre as restrições com 1009, gol 964. Livre à direita, confirma a frequência, 211. Confirma, 211. Obrigado, boa tarde. Tá 3144, tá, né? Torres, tá na escuta? Tá na escuta, 3144? Tá vindo, 3144, oi. Só pra informação, tem uma aeronave ali no pátio ali da base, ali do grupamento aéreo, com o transponder ligado, tá? Pode, azul com a bomba na meia. Tá com ele ali na 1735. Ok, grato pela informação. O hotel se acha ali na escuta 2? Corredor Costa, afastando 20 milhas, decola a pistola 7 com primeira curva à esquerda em coordenação com a Torre Salvador para o cruzamento do campo. Acione 0157, controle Salvador, operando a frequência 119, decimal 35. Aqui é montada, por Papatango Vitor Hotel Foxtrot, cotejamento está correto, confirme POB, autonomia, alternativa e parte que se encontra. Só 3144, boa tarde. Batão com Vitor até o Foxtrot com 02 no POV. Alterra Serra, November Vitor Bravo. Confirma a autonomia? Certo, Batão Vitor até o Foxtrot, protejamento está correto. Pressionamento aqui decolado em torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 009. Boa, para 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. da Juliette, 3144. Sando Tramitã, 3205, está com 140, 4 horas, Galeão. Movimentar o POV, está 3805? 140. Então, 3205, 3 ataques para o ponto esfera, via parte do Índia, o ponto esfera atome 118, decimal 95, ajuste altímetro 1909. 1009, livre, ataque até o ponto esfera do 10. Lá 3844, após a passagem do Airbus da companhia, autorizada em ingresso via Juliette, portão 06. Após companhia Juliette 06, tá 3144. Alfa Romeo Charlie, controle. Confirme sua velocidade indicada. 2704. Gente, tem condição de manter a presente velocidade por mais 5 ou 10 milhas? Será que você conhece mais? Afirmativo. Gente, reporte para início de redução de se mantenha 2 mil pés de Alfa Romeo Charlie. Para ser 2 mil, vamos parar de 2 mil. Autorizado, autorizada, né? Colapso no 0, vento 090 graus, 1,8 mais. Ainda colo 0, 3205. Natal. 256, Juliette, informação em curso, autorizado Serra Bravo, Serra Vista, para Serra Bravo, Serra Golf, via Pezulu 1-0. Nível de voo 370, saída Pulca, Jambos e Pá, decola da pista 1-0, com a primeira curva à esquerda, transponder 5437, controle Salvador, operando a frequência 1119, decimal 35. Autorizado Salvador, Serra Bravo, Serra Golf, na âmbito do 1-0, Pulca Jamo de Par, decolando da pista 1-0, esquerda, 437, 1935, obrigado. Bom, na 256, o acontecimento está correto, na posição 04, está bem pronto. Camarada. Controle 1, 9, decimal 35. 1935, boa. Hotel meu Delta Romeo Charlie, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, pista 0, informe estabilizado. É, informado estabilizado, final da X-Ray, Delta Romeo Charlie. Voo 964 estabilizou? Afirmo. Gente, complete a aproximação final e chame torre 198, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Azul 4196, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste permanece 1009. 3009, controle, plano 3805, 1700, nada é onde da morte. Plano 3805, contato radar, suba via da El, nível de voo 340. Via da El, 340. Planeza da El ou Montima pra gente? Autorizado Leda, tá 3805 após isso. Faz 2000, Leda, 3805. Delta Romeo Charlie, sistema de recepção. Enche Delta Romeo Charlie. Azul 4196, controle. Curva direita na proa de duna, desce montanha 2000 pés, informe estabilizado no localizador. Direita duna 2000, tomara estabilizado. Já autorizado pouso, substituindo 0, vento 1, 0, 0 graus, 0, 6 nós. 0, 0 graus, 1, 6 nós. Ok, baixou e travou. No 9, né? Por favor, repita o vento. Vento 1, 0, 0 graus, 1, 5 nós. Obrigado. Autorizado, alinhar e manter, pistão 7. Alinhar e manter. Charlie,